felicidade. A minha está com alguém. Eu também sou gente, tenho um coração. Eu quero ser feliz. Venha me dar a mão. Sou um andarilho, sempre a caminhar. Eu não tenho amor, nem onde morar. Sou